Glória a Deus. Que bom, feliz ano novo, né? Para quem eu não dei feliz ano novo, feliz ano novo. Vocês estão com a expectativa lá em cima ou lá embaixo? Vamos lá, vou fazer a pergunta de novo, vai ficar bem bonito. E você que está no campus online também responda aí, escreve aí. Sua expectativa para esse ano está lá em cima ou lá embaixo? Ah, que bênção, né? Que bom. Abra sua Bíblia comigo no livro de Daniel, capítulo 3. Esse mês, durante as terças-feiras, nós vamos falar sobre ser avivado, né? Um avivamento. E esses três moços que nós vamos falar aqui, esses três homens, eles tinham um coração avivado, né? Hoje nós vamos estar também participando da mesa do Senhor. E quando o nosso coração está cheio de gratidão, cheio da paz que excede todo o entendimento, e movido, né, pelo Espírito Santo, o nosso coração está avivado. E quem tem um coração avivado tem alegria. Você sabia disso? Alegria. Alegria além de todas as coisas. E esse texto, ele me chama a atenção por causa da decisão que esses três homens tomaram. É um testemunho de vida, mas é um testemunho de poder. Quem aqui sabe o que está escrito em Daniel capítulo 3? Tem gente falando baixinho. Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Vamos lá, versículo 15, diz assim: agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Isso é Nabucodonosor, né, dizendo para eles. Mas aí o versículo continua dizendo assim: mas, se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chamas. E a pergunta que Nabucodonosor faz no final desse versículo foi o que, eu acredito, tá? Não está escrito especificamente isso na Bíblia, não. Foi o que moveu no coração do nosso pai, dizendo: eu vou livrar eles. Olha a pergunta que ele fez. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei. Olha a resposta deles. Ó, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Algumas versões diz: nós não precisamos te explicar sobre esse assunto. É a nossa decisão. Nós não vamos nos prostrar. Nós não vamos abaixar. Nós vamos continuar firme na presença do nosso Pai. E aí continua aqui no versículo 17. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem... Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. A quem servimos pode nos livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Irmão, não era ser jogado, né, numa poça de água, era para ser jogado numa fornalha aquecida. Ele ficou tão irado, o rei, tão irado, que ele aqueceu a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Só o normal já me queimaria, já te queimaria, só o normal já ia doer, né? Mas não, o que que Nabucodonosor fez? Muito bravo, aqueceu 7 vezes mais. Só que tem um detalhe nessa história que é tão poderosa. Quando eles respondem assim: nós não temos que te explicar sobre isso, o meu negócio é com Deus, o meu negócio é com o meu pai, eu não tenho que ficar te dando explicação, Nabucodonosor. Ali, irmãos, eles estavam dizendo para Deus: as nossas vidas estão nas tuas mãos. Irmãos, a gente pode passar o que for. A gente pode estar no limite do limite do limite das nossas forças, mas a nossa vida precisa estar nas mãos de Deus. E o nosso coração precisa ser avivado na presença do Pai. Querido, só dá uma resposta dessa quem está muito avivado. Sim ou não? Só dá uma resposta dessa quem está muito cheio do Espírito Santo. Só dá uma resposta dessa tão poderosa quem está movido, aprofundado intimamente naquilo que Deus tem. Eu não sei se eu daria uma resposta dessa. Eu toda vez que eu leio esse texto, eu falo, Deus, não me faz um negócio desse, não. Vamos supor, né? Ah, você é pastora? Então, se você não se dobrar, e o ministério de louvor aqui de Nabucodonosor era o ministério, né? Porque tinha trombeta, pífaro, cítara, tinha flauta de duas, deixa eu ver aqui, dupla, o negócio era firme, o ministério de louvor de Nabucodonosor. E aí tinha que, todo mundo que ouvia esse som, tinha que dobrar o joelho, tinha que se prostrar. Sadraque, Mesaque e Abidinego falou, eu não vou prostrar. Ah, mas você vai morrer, não tem problema. Irmãos, a minha fé e a sua fé, o nosso coração está cheio a esse ponto? Pensa aí. Irmãos, vocês precisam ver o rosto de vocês. Sensacional. Vocês pensando, não, não. Não, não, fornalha não. Mas eu não estou falando isso, irmãos, só porque eles declararam, né, guerra contra Nabucodonosor, não. Eles não declararam guerra contra Nabucodonosor. Eles simplesmente disseram assim, eu vou continuar adorando o meu Senhor. Eu vou continuar só fazendo aquilo que o meu Deus quer que eu faça. Eu não vou me prostrar. Eu não vou me colocar. E aí, irmãos, quando Nabucodonosor ouve isso, ficou muito bravo. E eles responderam, se o meu Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Então, ou seja, o nosso Deus, quando nós nos posicionamos, ele começa a realizar grandes feitos. Quando nós começamos a nos posicionar, o nosso Deus começa a realizar coisas extraordinárias. Versículo 18, acompanha comigo. Esse texto é muito rico dos detalhes, do testemunho desses moços. Versículo 18 está dizendo assim, mas se ele não nos livrar, e eles continuam dizendo, sabe, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida, quantas vezes, irmãos? 7 vezes. Consegue se visualizar numa cena dessa? Consegue, irmãos? Não. Porque, irmãos, por muito menos, Danilo, a gente se prostra. Por muito menos, a gente se coloca. Por muito menos, a gente retrocede. Por muito menos, a gente fala, ah, Deus, eu não quero mais, não. Chega, eu enjoei. Por muito menos. E é tão poderoso isso aqui, porque o coração... Né, eu quero que você visualize Sadraque, Mesaque e Abidnego cheio do Espírito, cheio da presença, sendo movido pela presença de Deus. Nós estamos, quinto dia do mês. Fala para o irmão que está do seu lado, seja cheio do Espírito Santo. Fala para ele, seja cheio do Espírito Santo. Cheio, que você possa transbordar do Espírito Santo para que nós possamos viver os restantes dos dias, né, que virão, 360, cheio do Espírito Santo. E nada, absolutamente nada, vai te tirar da direção que Deus tem para a sua vida, da direção que Deus tem para a sua casa, da direção que Deus tem para você. Nada, absolutamente nada. Mas para isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, o nosso coração avivado, né? Que a pessoa olha para você e fala assim, nossa, mas você é tão feliz, aí tu fala, sou cheio. Amém? Vamos treinar? Eu falo para vocês e vocês repetem, nossa, vocês estão com o rosto tão feliz. Ai, vamos treinar mais uma vez, vamos lá. Nossa, vocês estão com, né, com o rosto tão feliz. Cheio. cheio da presença daquele que tudo pode, tudo opera, tudo manifesta. Nós vamos participar da mesa e nós precisamos estar cheio do Espírito Santo, né, para sermos agradecidos a Ele, porque quando nós estamos aqui, irmãos, Deus está dizendo: eu vou continuar te renovando em todo o tempo. Seja cheio da minha presença. Seja cheio da minha presença. Né? Quando nós estamos cheios da presença, quando nós louvamos, nós erguemos as nossas mãos e nós adoramos, glorificamos, exaltamos. E aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam dizendo: nós vamos continuar dizendo: Deus é bom. Pode vir a fornalha que for, pode aquecer até 14 vezes. Irmão, isso aqui é muito surreal. Toda vez que eu olhei isso aqui, eu falo: gente, aonde que esses meninos, que já eram homens, né, estavam com a cabeça? Né? Porque às vezes, irmãos, vou dar um exemplo. Alguém fala alguma coisa assim: ah, eu não gosto de você. Aí tu fala: acabou, irmão. Aquela palavra acabou. Ah, você não é capaz. Pronto, isso já acabou contigo. Te paralisa, você não anda, né, Inês? Nem para frente, nem para trás. Irmão, você imagina isso aqui? E eles responderam dessa forma: o nosso Deus pode nos livrar. Você tem, e eu também tenho, você que está no campus online também tem, mais 360 dias para dizer: o meu Deus está comigo e pode me livrar. Amém? Glória a Deus. Versículo 20. E ordenou alguns dos soldados mais fortes do exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha em chamas. Precisava amarrar? Precisava, o pessoal que está na galeria, precisava amarrar? Precisava, gente? Não. E eram os soldados mais fortes. Não eram os mais fraquinhos, magrinhos. Não, eram os mais fortes. Não precisava disso aqui tudo, mas eles amarraram eles. Porque quando, né, o negócio fica mais estreito, o milagre é maior. Muito maior. E é tão poderoso isso aqui, irmãos. Mas, pastora, isso não acontece nos dias de hoje. Acontece. Quantas coisas que a gente nem imagina que Deus nos dá livramento e a gente nem percebe. Muitas coisas. E aí, continua dizendo assim: então, os três homens vestidos com seus mantos, calções, acompanha comigo aí, porque o texto é muito poderoso, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente que quente. Estava frio não, hein? Quentinho. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas, irmãos, o que aconteceu aqui? As chamas queimaram, né? As chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. Aqueles homens fortes morreram ali com as chamas. Olha a dimensão, né, de quando nós estamos no Senhor, na presença do nosso Pai, na presença do nosso Deus, quando o nosso coração não vai nem para um lado nem para o outro, mas fica firme ali. Olha o que Deus faz. Eles morreram com as chamas. E aí, né, já soltaram Sadraque, Mesaque e Abidnego no 23. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Tinha alguma probabilidade de vida aqui, irmãos? Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: Deus tem um controle da sua vida. Fala agora para a pessoa que está atrás de você, na frente. Fala para ela assim: Deus tem um controle da sua vida. Deus tem um controle da sua história. Deus, Ele sabe direitinho como agir. Você pode glorificar ao nome dEle, exaltar ao nome dEle, porque Ele tem um controle da nossa vida. Os três, irmãos, três, caíram. Fala assim: caíram. Amarrados. Vivo ou morto? Vivo. Vivo. Probabilidade zero de vida. Mas só que lá no céu, quando começou a movimentação, né, o nosso Pai, que é poderoso, já olhou e falou assim: eu vou entrar nesse negócio. Você pode dar glória a Deus, irmão? Isso aqui é muito poderoso. Toda vez que eu leio essa palavra, Deus vai me dando um negócio assim, me dá vontade de voar. Que eu falo, Deus, se tu moveu isso aqui, tu pode mover na minha vida poderosamente, amém? Aquilo que nós estamos passando agora, aquilo que nós estamos enfrentando agora, aquilo que é como desafio para a sua vida, para a minha vida. Imagina esse Deus poderoso, caíram os três amarrados. Quando caíram os três amarrados, Nabucodonosor estava lá olhando a cena, vendo, matei eles. Ai, o coração desses moços estava cheio de quê? Cheio de quê, igreja? Do Espírito? Vê se a pessoa que está do seu lado, o coração dela está cheio do Espírito Santo. Olha para ela aí. Se o coração dela estiver cheio do Espírito Santo, ela vai dar um sorrisão para tu. Ela vai falar, meu coração está cheio. Amém? Amém? Olha que coisa boa. Eles caíram, estou repetindo 23, amarrados dentro da fornalha em chama. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, a palavra que aí também está dizendo, né? Alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros. Olha que coisa tremenda. Vale a pena ou não vale a pena dizer, Deus, eu estou aqui. O meu coração é teu. A minha vida é tua. E eu não vou abrir mão da tua presença. Vale a pena ou não vale a pena? Vale, vale. E aí ele olhou e falou para os seus conselheiros, não foram três homens amarrados que nós lançamos no fogo? Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Se Deus faz isso aqui, não faz coisa grandiosa na nossa vida? Faz. E eles responderam, sim, ó rei. O rei, porém, exclamou, olhem, estou vendo quantos homens, irmãos. Quantos homens? Quatro homens desamarrados. Deus age ou não age, igreja? Deus faz ou não faz? O coração nosso, nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo para dizer não na hora certa. Aqueles moços disseram, não vamos nos prostrar. Nós não vamos. Nabucodonosor, irado, virou e falou assim, vocês não vão, não vou matar vocês. E eles falaram, não tem problema. Mas nós vamos continuar adorando, exaltando, nos alegrando, dizendo, o meu Redentor vive, amém? E é tão poderoso que naquele momento tinham quatro homens desamarrados, andando dentro de uma fornalha, irmãos. E às vezes você sentou aqui hoje, você está no campus online me assistindo, sentou aí na galeria dizendo, Deus, eu não vou conseguir, não. Eu estou no meu limite. Eu não vou conseguir. Tanta coisa para mim. Deus, que coisa. E Deus está dizendo, não vai. Eu estou e sou contigo. Seja cheio da minha presença. Seja cheio da minha presença. Fala para o irmão que está do seu lado, eu profetizo na sua vida que você será e é cheio da presença do Deus Altíssimo. Seja cheio da presença do Deus Altíssimo. Quando nós estamos cheios da presença do Deus Altíssimo, a nossa resposta sempre será, sim, Senhor, eis-me aqui. Sim, Senhor, pode vir o que for, eu estarei aqui contigo, amém? Desamarrados... E tem a próxima palavra que está escrito o quê? O que está escrito aqui? Desamarrados e o quê? Ilesos. Eu poderia parar a palavra aqui. Não tinha um fiapo de cabelo chamuscado. A roupa daqueles homens estava intacta. Sem probabilidade, irmãos, presta atenção nisso aqui. Não tinha probabilidade para isso acontecer. Os turbantes, os calções, foram as roupas que eles foram. As roupas que eles usaram, porque eles eram governantes, né? Eram líderes daquele lugar. Estavam vestidos como tal e não tinha um chamuscadinho. Fala para o irmão que está do seu lado. Alegra o seu coração. Não, mas agora você vai profetizar na vida dele. Fala assim, alegra o seu coração. Porque o que Deus está fazendo na sua vida agora... é poderoso demais. Amém? Você crê nisso? Você recebe essa palavra? Eu recebo. E eu falei, eu preciso ser mais serva. Eu preciso ser mais temente. Porque tem muita coisa, irmãos, que a gente recebe como informação e a gente acata aquilo. E a gente perde, às vezes, a direção, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Mas nós estamos cheios de nós mesmos. Nós estamos cheios da nossa perspectiva. Nós estamos cheios dos nossos medos, dos nossos anseios, das nossas dúvidas, das nossas razões. Mas, querido e querida do Senhor, tem coisa que não pode ficar só cheio do nosso eu. Vai além. E aí, quando eu fiquei imaginando a cara de Nabucodonosor, olhando a cena. 4 homens desamarrados, ilesos, não tinha nada. E o que, que eles estavam fazendo? Acompanha comigo aí, para você acompanhar o texto. O que, que eles estavam fazendo? Andando no meio do fogo. Tu já passou por uma situação dessa, irmãos? Não, nem eu. Se Deus opera num limite, numa profundidade tão grande assim, não vai operar naquilo que você chegou aqui preocupado? Sim ou não? Sim. Se Deus opera nessa profundidade que nós estamos vendo aqui, ele não pode fazer coisas extraordinárias nesses 360 dias que virão à frente e hoje também? Se Deus fez isso aqui, né? Entrou aqui no meio dessa fornalha, andando com Sadraque, Mesaque e Abidinego, ele não pode andar contigo durante todo esse tempo e mostrar para mim e para você que ele faz? Sim, porque ele é poderoso demais. Amém? Glória a Deus. E aí, andando no meio, olha, eu fiquei imaginando na hora que Deus chegou. Primeiro que eles caíram vivos. Eu não creio que caíram mortos lá dentro, não. Caíram já vivos. E na hora que eles caíram, Deus já estava lá. A Bíblia não deixa isso claro, não. Isso é uma opinião minha, tá, queridos? Minha. Deus já estava lá esperando eles. Dizendo, estou aqui. Eu estou aqui. É como se fosse Deus falando para nós. Daqui a pouco o nosso pastor vai ministrar a ceia sobre nós. Quando nós chegarmos na mesa... Deus está dizendo, eu já estou aqui. Aquieta-te. Eu já estou aqui. Eu já estou no controle da sua vida. Eu já, né, estou trabalhando de forma tremenda. Eu já estou aqui. Se você crê nisso, você fala para o irmão que está do seu lado, ele já está aqui. Ele já está aqui. E agindo, porque às vezes a gente olha assim e fala, não está acontecendo nada e está acontecendo. Quando eles caíram, Deus já estava lá. Aí você não fala, ah, a pastora leu isso na Bíblia. Não, é minha opinião, tá, irmãos? Eu estou falando da minha opinião. Eu acho, na minha cabeça, que quando eles caíram, Deus já estava. Em pé. Né? A presença de Deus já estava lá, em pé. Esperando eles, para que eles não sofressem danos nenhum. Para que eles saíssem do meio daquela fornalha. Ilesos. Para que esse testemunho fosse contado durante anos e anos a fio, como está sendo contado hoje no ano de 2025. Deus faz. Então, não, aí ele continua, né, no versículo, e assim eu já vou finalizando a palavra. Andando no meio do fogo, o quarto se parece com o filho dos deuses. Então, ou seja, a aparência de quem estava ali, junto com Sadraque, Mesaque e Abidinego, era uma outra aparência de homem. Não era um homem comum. Para ficar frisado na mente de Nabucodonosor que o Deus daqueles meninos, que o pai daqueles meninos, o nosso Deus, o nosso pai, ele é poderoso. Você crê nisso? Fala, eu creio. Então, Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidinego, servos do Deus Altíssimo. Até lá atrás, nenhum Deus, né, ia livrar eles. E aqui, o que, que ele está dizendo? Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então, Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. E aí eu vou fazer uma complementação aqui as minhas palavras, ilesos, sem nada machucado, sem nenhuma queimadura, sem tossir, né? Porque quando você engole muita fumaça, você fica tossindo. Não, eles estavam bem intactos. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. E Deus hoje, nesse primeiro domingo do mês, Ele está dizendo, aviva o seu coração, aviva a sua alma, o seu espírito, se preencha da minha presença, porque eu tenho muita coisa para realizar na sua vida esse ano. Aviva-se, seja cheio, seja quebrantado, porque eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Amém?